Usando o futuro. Siga o exemplo. Ele trabalha muito. Amanhã. Amanhã ele vai trabalhar muito. 1. Eles têm problemas. Amanhã. Amanhã eles vão ter problemas. 2. Ele mora no Rio de Janeiro. No ano que vem. No ano que vem, ele vai morar no Rio de Janeiro. Nós não falamos com ele. Amanhã. Amanhã nós não vamos falar com ele. 5. Ele é nosso chefe. No ano que vem. No ano que vem, ele vai ser nosso chefe.